点地狱赛吧。 Mesmo na pegada, no foco do aprendizado, dia após dia morremos sem saber quase nada do que poderia. Mas a busca é sagaz, conhecimento eficaz, sabedoria é como amor, mas nunca é demais. Pra quem não tá junto, falou, pra quem tá é nóis, demorou. Se tá daquele jeito, mato no peito, não é perfeita mais do valor da vida. Aproveita a viagem, pois a passagem, a terra não é só de vinda. Se não tem massagem, usa malandragem, a vida se torna mais linda. Tô realizando a missão, que joga não na minha mão, valorizando o que é bom. Só na função, evolução. Tô realizando a missão, que jogaram na minha mão, valorizando o que é bom. Só na função, evolução. É nós que pá, chegamos pra somar. Tamanha grandeza da natureza me faz respirar. Tamo junto, agradeço forte. Não sei bem se o cantão é sorte. Mandando energia positiva, ligado na vida, sem pensar na morte. Eu vou, colhendo o que se plantou, renovando o valor, me esperando no que for. Onde a firma chamou, eu tô passando a mensagem. Falo do que aprendi, com muito aprendi, mas o que sei vou dividir. A vida é uma lição, irmão. Saiba ver, saiba ver, pra entender. Saiba. A vida é uma lição, irmão. Saiba ver, pra entender. Saiba. Viagem, divulgando a mensagem, usando habilidades e propagando a arte. Me sinto à vontade, equalizo no som. Hip hop, reggae, haga, unidos no groove bom. Na batida, na frequência, é só sintonizar. Nas boas vibrações, sabe o que cê quer passar. Tudo é formado pelas energias, buscando a harmonia. Esse é o valor da vida, a gente segue de pé. E sabe como é que é, a cada fato uma memória. Fazendo o que puder, pra mudar o que podemos, pro bem além. Elevando os pensamentos e evoluindo também. A simplicidade mora na honestidade. Simples e coerentes como a força do sol. Tudo depende de você, do seu ponto de vista. A vida é uma lição e aprender é a conquista. A vida é uma lição, irmão. Saiba ver, pra entender. Saiba. Yeah.